O poder do amor venceu a cruz quando Cristo ressuscitou. O teu amor me libertou. Não há outro Deus como tu. Só o teu amor me faz abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, tá no capítulo 27. Aí galera, quem quer conhecer um pouco mais a respeito do Moto Clube aqui da Gólgota, o pessoal tá com um estande lá atrás, tá expondo lá um materialzinho lá, né, pra você dar uma olhada lá, uma conferida, depois você dá uma olhadinha lá. E se você tem moto, também tem interesse em somar aí nesse ministério, também será bem-vindo. Amém? Atos capítulo 27. Ei, som. Tira o reverb aí. Ei, som. Ei. Vamos lá. Atos 27. Versículos 27 em diante. Não, desculpa, na verdade eu parti do versículo. Eu li esse texto todo domingo passado. Eu acho que eu não vou ler ele inteiro de novo, né? Há dois domingos atrás eu comecei uma série de pregações a respeito de sal fora do saleiro, né? Então, se você quiser pegar o começo disso, você tem que ir lá no Metalcast, baixar as pregações e para você sintonizar lá, começar lá. Apesar de que cada ministração tem a sua diferenciação, né? A sua particularidade. Se você quiser entender o todo daquilo que a gente está tratando aqui, você depois entra lá no Metalcast da Gólgota, abaixa as pregações lá, você coloca no teu iPod, no teu MP3 Play, no teu MP4, sei lá, grava um CDzinho com as músicas. O Léo está providenciando aí um CD-ROM com as pregações, com vídeos, com uma, né, demorando aí, quem sabe isso aconteça. Nós estávamos tratando a respeito dessa questão de Jonas e Paulo, dois barcos, duas formas de lidar com uma situação dentro do seu chamado. Hoje eu quero tratar apenas sobre a vida de Paulo. Mas o microfone não está. Não, mas olha aqui, ó, eu estou tendo que controlar aqui, está tendo uma sonoridade aqui a mais aqui. Ei, então, som, ei. Ei, som. Ei. Quero orar. Fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos neste lugar, Deus, porque nós temos fome, sede. Tua palavra é o nosso alimento, Deus, o nosso pão. Pedimos nessa noite, o Senhor venha ministrar, venha falar com cada um de nós. Ministra, Deus, nos dê a graça de entender. Mas acima de tudo, Deus, que isso não seja apenas uma informação a mais na nossa mente, Senhor, mas que isso de fato, Deus, se transforme em formação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso alvo, Senhor, que é agradar o teu coração, que é viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que a gente terá nessa noite de servir teu nome, privilégio de ouvir, Deus, a tua voz no nosso coração, no nosso espírito. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vou falar sobre 8 marcas de alguém que é sal fora de saleiro, fora do saleiro, dentro da vida de Paulo. Olhando do ponto de vista de Paulo, como é que você se torna uma marca genuína de sal fora do saleiro? Certo? Vamos olhar para a vida de Paulo e ver como Paulo lidava com a vida de um modo geral, de um modo rotineiro, com situações da vida, onde Paulo encarnava de fato essa questão de ser sal fora do saleiro. Porque ser sal dentro do saleiro, qualquer um é. O desafio meu e teu é ser sal fora do saleiro. O que eu quero dizer com isso? Que a gente ser, quando a gente está aqui dentro, né, compartilhando com gente que pensa como a gente, com gente que fala, onde a gente encarna essa questão de ser sal da terra, ser luz do mundo, esse mundo que está aí fora. Ok? Estou olhando para a vida de Paulo, ainda dentro dessa questão do navio, a situação toda no naufrágio, onde Paulo estava envolvido, como Paulo lidou com aquelas coisas ali e o que a gente pode aprender com isso. A primeira coisa está lá em Atos 27, nos versículos 9 e 10. Diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa... para a nossa vida. Parece que é uma coisa engraçada, né? Essa questão do bom senso que eu e você temos que ter quando a gente declara um Deus eterno na nossa vida, e a gente tem que viver a nossa fé rotineiramente nesse mundo. Aquilo que mais talvez falte para a minha vida e para a tua vida é a questão do bom senso. Principalmente quando a gente está aí lidando com a crentaiada todos os dias. No meu caso, eu estou há 20 anos caminhando no cristianismo, na fé. Eu vejo que essa questão do bom senso é uma questão assim que, sei lá, o que acontece na nossa mente quando a gente se converte. Parece que antes a gente tinha um certo bom senso. Quando a gente vem para Cristo, parece que esse bom senso fica, sei lá onde, que lugar que fica na nossa vida, né? Parece que quanto mais espiritual é um indivíduo, mais sem senso ele é. Mais sem bom senso ele é na vida dele. Vejo que tem gente que quanto mais busca a Deus, mais ora, mais tem uma capa de espiritualidade, parece que mais sem bom senso essa pessoa se torna. Não estou dizendo que você não tem que buscar Deus, não estou dizendo que você não tem que ser cheio de Deus, que você não tem que estar cada vez mais cheio do poder de Deus. Mas estou dizendo que, ironicamente, a impressão que se dá é que essas pessoas que parece que têm uma espiritualidade mais desenvolvida que os outros, são as pessoas que têm menos bom senso na vida. Então Paulo, ele se depara com uma situação interessante ali. A navegação tinha se tornado perigosa, já tinha passado o jejum, e ele chega e adverte as pessoas ali: senhores, a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, em vez de a nossa vida. Paulo, quando ele tratava a questão da vida dele, nessa convivência com as pessoas, Paulo, ele chegava e ele curava os doentes, por exemplo. Paulo curava os doentes. Uma das coisas que é interessante também é que Paulo expulsava demônios. Hoje, nos dias de hoje, a gente tem uma espécie de cura profética, né? Mais do que nunca, né? Você vê pessoas, por exemplo, que chegam e falam para você assim, por exemplo: irmão, Deus está me falando que vai te curar. Então tá, então cure. Não, não é agora. Daqui uns 10 dias, Deus vai te curar. Alguma vez você viu na Bíblia cura profética? Vocês leram alguma vez na cura profética? Jesus chegar para alguém e dizer assim: olha, eu vou te curar, só que não agora. Por que Jesus? Se na Bíblia não tem isso, por que que tem gente que chega e fala essas coisas? Por que tem gente que chega para alguém que está doente e fala assim: olha, Deus está me falando que vai te curar? Então hoje, ao invés da gente orar e as pessoas serem curadas, a gente tem a cura profética, né? A outra coisa é que pessoas endemoniadas a gente manda para o psicólogo, e pessoas que têm esquizofrenia a gente tenta expulsar o demônio dela. A questão do bom senso cada vez mais é algo em extinção dentro da igreja evangélica brasileira. Se o barco que Paulo estava estivesse lotado, ao invés de presos e romanos, tivesse evangélicos como eu e você ali, aquele barco tinha afundado igual pedra. Sabe por quê? Falta de bom senso. E mais, antes disso, teriam jogado Paulo no mar como um incrédulo. Fé virou sinônimo de estupidez. Olha só o bom senso de Paulo lá em Atos 27, no versículo 33 e 34. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. O barco estava ali afundando. Os caras mais do que nunca precisavam de forças. Sabe o que os caras estavam fazendo? Jejuando. Paulo é o único que consegue ter bom senso naquele instante. Ele chega e fala assim: galera, é o seguinte, cara, faz 14 dias que vocês estão nesse jejum aí, ó. Vocês precisam comer. Vocês precisam se alimentar. Tem hora na vida que a gente quer partir para questões espirituais, quando algumas coisas na nossa vida são questões muito práticas. Por exemplo, quando você ora assim: Deus, o Senhor quer que eu pregue o Evangelho? Isso é uma oração que Deus não responde. Por que que Deus não responde esse tipo de oração? Deus, o Senhor quer que eu respeite pai e mãe? Isso é oração. Pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Ao invés de Paulo ficar ali dizendo, eu te disse, Paulo se levanta e diz, tende bom ânimo. O crente, se fosse um monte de crente ali, ficaria ali o resto da viagem dizendo assim para os caras, falei para vocês, eu já devo ter saído. Já era. Muitas vezes a gente não é assim, né? O barco está afundando, ao invés da gente pegar e arrancar ânimo para enfrentar a vida, a gente, ao invés disso, senta no chão e fica murmurando, fica reclamando, fica desistindo das coisas. Paulo está ali. Ele levanta ali. Toma uma atitude diante daquilo ali. Ele tinha avisado, falou assim, olha galera, se vocês forem o barco vai afundar. Não vão, porque se vocês forem o barco vai afundar. Não vai afundar não, mas depois vai pegar. Porque está vindo temporal aí. Os caras entram no mar mesmo assim, contrariando Paulo. Paulo, ao invés de ficar falando, Paulo chega e fala assim, tão facinho, vamos se levantar aí. Tende bom ânimo e vamos enfrentar a tragédia, vamos enfrentar os ventos, vamos enfrentar os mares agora, porque agora não é hora de você ficar reclamando, agora não é hora de você entrar numa depressão, agora não é hora de você se enfiar numa caverna e desistir da vida, agora mais do que nunca é hora de vocês lutarem pela vida. Você já percebeu que a gente desiste fácil das coisas? Desiste muito fácil também. Ao invés da gente lutar pela vida, a gente desiste. Às vezes Deus permite situações na nossa vida para que a gente aprenda a lutar e a gente desiste. Uma das coisas que eu estava falando no Renovo, duas semanas atrás, ou três, falando que só existe vitória quando você tem o quê? Batalha, luta. Ninguém pode dizer que venceu se não lutou, se não batalhou, se não encarou de frente. A terceira coisa que havia na vida de Paulo era sobrenaturalidade, lá em Atos 27, no versículo 23 até o 26. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham bom ânimo, senhores. Creiam em Deus, que acontecerá do modo que me foi dito. Devemos ser arrastados para a vida. Interessante que Paulo, para ele, tudo era espiritual. Paulo, ele olha para aquela tragédia, ele consegue extrair espiritualidade daquilo ali. Ele fala, olha gente, esquenta a cabeça, porque um anjo do Senhor apareceu para mim e há um propósito maior em tudo isso que está acontecendo. Sabe, às vezes eu sou como vocês, sujeito àquilo que a vida traz todos os dias, né? E eu, tanto quanto vocês, não gosto como quando, por exemplo, o pneu do meu carro fura. Mas você está numa estrada, uma BR, o pneu fura e tal, né? Esqueci. Eu trocar o pneu, sujar a mão de graxa, dá, fazer forcinha, se tá um solão na cara é pior ainda. Nessas horas geralmente a gente vai abrir a boca para quê? Para louvar a Deus? A gente vai praguejar até a quarta geração. A gente vai praguejar. Deus vai dar um jeito. Paulo, quando ele olhava para essas situações, ele falava assim: Deus tem um propósito. E uma das coisas que a Kátia sempre fala para mim, quando acontece alguma coisa assim de imprevisto, que intervém e atrapalha o meu esqueminha, atrapalha o meu projeto, atrapalha aquilo que eu estava indo na direção, sempre a Kátia tem uma palavra de sabedoria para mim. E é sempre a mesma frase que ela sempre usa. Hoje, por exemplo, aconteceu uma situação assim que eu estava no caminho, tive que voltar e acabei dando os burros na água e perdi meu tempo. Ela olhou para mim assim, e falou assim: você não pode dizer isso. Você não sabe se Deus, lá naquela outra esquina que a gente estava indo reto, não ia vir um caminhão e ia me atropelar. Sabe o que Deus está fazendo nos bastidores pela sua vida. Então a Kátia, ela consegue às vezes extrair espiritualidade em umas situações assim que eu acho interessante. Furou o pneu, ela fala assim: Deus está livrando a gente de alguma coisa. Interessante esse ponto de vista, né? Não é assim, algumas coisas. A espiritualidade desaparece. A vassoura mesmo, tem que sair pela janela. Sobrenaturalidade, a gente tentar olhar para a vida, para todos os momentos da nossa vida, com esse ponto de vista de que Deus está na frente, Deus está no controle. Deus está no controle da minha e da tua vida. A quarta coisa é valoridade. É tudo palavra que não foi eu que inventei. Quem inventou foi o Caio Fábio, essas palavras, tá? Valoridade é o poder de discernir o que verdadeiramente tem valor do que não tem. Por exemplo, Atos 27, 22, a parte B. Está dizendo assim, ó: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Interessante isso, né? Paulo fala apenas. Galera, ninguém vai morrer não, só o navio que vai afundar. Talvez o capitão do navio tenha ficado um pouco triste com a notícia. Certa vez uma pessoa perdeu tudo. E chegou para o pastor dela e falou exatamente isso para ela. Ela falou assim: olha, pastor, eu perdi tudo, tudo que eu tinha, eu perdi tudo. O pastor perguntou para ela assim: mas espera aí, mas teus filhos morreram? Não, não morreu nenhum filho. Tua esposa morreu? Também não morreu minha esposa. Você perdeu tuas pernas? Não. Perdeu teus braços? Também não. Está inteirinho. Saúde intacta. Então você não perdeu nada. Você não perdeu absolutamente nada. Eu fico pensando num crente quando o navio dele afunda. Eu fico pensando na minha vida e na tua vida se nós perdêssemos exatamente tudo. No aspecto material, qual seria a nossa reação? Será que nós falaríamos como Paulo? Alguém morreu aí? Não, não perderam nada. Só o navio. Foi só a casa que você perdeu. Foi só tua moto. Foi só teu carro. O Franco, essa semana aí passada, aí roubaram a moto dele. Cadê o Franco? Tá aí? Não? Aí, ó, já tem desculpa, não vim na igreja. Não tem moto, agora não vem mais na igreja. Paulo fala somente o navio. O mundo percebe, gente. O mundo percebe quem é que dá valor à vida e quem dá valor a coisas. Se tem uma coisa que esse mundo percebe em mim e em você, é quando a gente valoriza pessoas e quando a gente valoriza coisas. Porque tem muita gente valorizando coisas. Eu lembro que logo que eu casei, era um problema para mim. Que a Kátia, quando ela limpava a casa, por exemplo, eu tinha que ficar lá de fora. Ou em cima do sofá, ou em cima da mesa, ou em cima da cama, eu tinha que ficar estátua. Eu não podia me mexer. Porque ai de mim se eu sujasse a casa que ela estava limpando. Então era complicado. Eu tive que sentar várias vezes. Você não casou ainda? Aguarde, vai chegar a tua vez. Pode rir por enquanto, mas vai chegar a tua hora. Coisa que é mais legal nesse mundo ainda, a não ser que você seja muito feinho mesmo, né? E não vai ter nenhuma corajosa para encarar você. Então, eu tive que tratar isso com ela e falar assim: amor, é o seguinte, minha filha, a casa existe para nós, não nós para casa. É porque é você que não vem. Então tinha até uma desculpa teológica para a parada, né? Aí você vai discutir? É. Vai discutir? É. É. Aí agora eu ajudo. Daí a parte que eu limpo também eu viro um pitbull se ela sujar, né? Então. Vida é vida. Coisa. Ele olha para aquela situação e fala assim: gente, o negócio é o seguinte, Deus prometeu que ninguém vai morrer, mas calma aí, tem que todo mundo ficar no barco, porque se não ficar no barco, vai morrer todo mundo. Entendeu? Deus te deu uma promessa? Te deu, mas calma aí, meu irmão, deixa ele cumprir isso na sua a outra. Enfrentei perigo arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Não é tremendo a gente olhar para isso tudo e ver como é que esse cara resistiu a isso? Como é que esse cara consegue resistir a isso? A liderança de Paulo, outra coisa na vida de Paulo, era a tratabilidade. Lá no versículo 28, versículos 2, diz assim: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Interessante isso, né? Porque se é um evangelho ali, jamais aceitaria que um pagão fizesse alguma coisa. A pessoa está passando, você está em vacina, e a tua vizinha vai comer algum tipo de vacina, você vai fazer. Vai ajudar? A primeira coisa que você vai fazer, você vai matar todo o demônio. Você vai pegar uma coisinha, sai e deixa uma coisa. Pega o feijão, sai e deixa o feijão. Então, expulsa, né? Expulsa o demônio, tudo ali. Paulo não, Paulo sabia reconhecer. Coisa que havia na vida de Paulo relacionada a essa história toda é evangelicidade. É o evangelho na vida e não se baseia ou se aprisiona a estratégias, formas, modos, etc. O evangelho na vida. Paulo não pegava a sua espiritualidade e fazia dela uma gavetinha. Paulo pegava a sua espiritualidade e encarnava essa espiritualidade na vida. Fazia parte da vida, estava lá. Caminhar, vamos, então a espiritualidade vai comigo, aonde eu vou. Então se imaginem vivendo essa cena, né? Estou lá dentro desse navio, no meio do mar. Nossa, eu não consigo nem imaginar porque eu tenho pânico do mar. Pânico. Eu não entro 5 metros, nem 10 metros dentro da praia. Eu sempre acho que vai aparecer um tubarão branco ali. Os caras falam que não tem tubarão branco na costa brasileira, tem. Quando eu entro, aparece. Então, eu não me arrisco. Eu fico ali, né? Eu sempre fico assim, uns 5 metros mais para a terra. Você ser sal fora do saleiro, você precisa ter uma vida de bom senso. Tenha bom senso. Seja um crente, tenha bom senso. Uma vez eu fui na casa de um menino que falou pra mim que tava algumas coisas estranhas acontecendo na casa dele. desce fogo, o Espírito Santo expulso em nome de Jesus, tal, né? Dei todo o meu show lá, tá vendo? Então é demônio. Eu não sou tão ruim assim. Nome? Nome, endereço? Não, essa aí eu vou levar pra eternidade. Alguém falou assim, né? Eu fiquei pensando comigo, né? Como é que a gente faz esse tipo de julgamento? Como é que você chega com uma pessoa? Aí que tá o problema dessas teologias todas anunciadas. Há um problema quando você vai nesses encontros. Onde pobreza é sinônimo de demônio, onde doença é sinônimo de Satanás, né? Tem pouco Satanás, tá entendendo? Quando você vai para esse tipo de teologia por aí, é isso que você corre na sua. Quando você começa a olhar para as pessoas, se uma pessoa está passando por uma enfermidade, é simples, você define rapidinho. Se é pobre, é pobre porque quer, porque é só bater o pé. Ordenar nas regiões celestes, entendeu? Bater e a porta abre e cai dinheiro. Tem que cair. Amém? Vocês não têm fé, eu tô aqui ajudando vocês aqui a sair dessa favela da vida aí. Né? Vocês continuam aí. Vamos aí, irmão. Hoje é o dia da prosperidade aqui. Bom senso, tenha uma positividade diante da vida, enfrente a tragédia com uma mente positiva, sabe? Não se entregue, principalmente os melancólicos dessa igreja, em nome de Jesus. Seja um pouquinho mais sanguíneo na sua vida, amém? Encare essa melancolia, essa depressão com graça, com positividade. Escute um pouco mais de hard rock, para de ouvir. Para de ficar ouvindo Doom, né, essas coisas aí, senão não vai sair nunca da sua vida isso, tá bom? Em nome de Jesus. Tenha sobrenaturalidade, entenda que Deus está no controle, que Deus tem um propósito em tudo na sua vida. Valorize. Praticidade na sua vida também. Amém? Ore, mas age. Ore, mas tenha uma atitude. Olhe para todas as suas dores e seus sofrimentos, não como um sinônimo de derrota, mas sim como uma autoridade que Deus está te dando por meio do sofrimento. Porque só quem luta pode se dizer que é um vencedor. Só quem enfrenta a tragédia pode se dizer um vencedor. Tenha tratabilidade, saiba reconhecer e honrar os outros, em nome de Jesus, né? Hoje se criou um jargão no meio evangélico, você não pode falar, por exemplo, assim: nossa, eu adoro a minha guitarra. Você tem um tempo lá, já fala assim: irmão, só pode adorar a Deus. Essas pessoas não têm dicionário Aurélio em casa, entende? Não tem dicionário Aurélio em casa, porque adoração, se você for ver no dicionário, tem várias as formas de você tratar com adoração. Quando a Bíblia fala que só o Senhor Deus é que dá paz, o aspecto que está dizendo ali é de prestação de culto. Bem, eu não coloco a minha guitarra lá em casa assim no naco, me ajoelho e falo assim: oh, Epifone, oh, Epifone, me abençoe, Epifone. E, né? Certeza absoluta. sim. Aí acendi uma vela de 7 dias lá. Em carne e evangelho, meu amigo. Em carne e evangelho. Em nome de Jesus. Onze. Pode abaixar a mão aí. 11. Em mim, vai me domar porque eu era uma praga. História, né? A história de cada um. A história de cada um. Cada um de nós prestará contas de nossa vida, aquilo que a gente tem feito com os nossos pais. Precisamos honrar mais do que nunca nossos pais, nossas mães, em especial. Tratando da questão da mãe. Hoje eu fui almoçar com a minha mãezinha, dar um beijo nela. Precioso. Uma das coisas que eu mais queria ter hoje é meu pai para abraçar e beijar, e não tem. Então quando eu vejo pessoas que têm e não beijam, não abraçam, não tem o privilégio de olhar nos olhos e dizer que ama, isso é uma coisa que me choca. Aproveite enquanto você os tem. Orar encerrando esse culto, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por nossas mães. Quero te agradecer mesmo, onde talvez elas tenham falhado. Pode esquecer que um dia eles também foram filhos que talvez não tenham recebido o mesmo filho. Obrigado por essas mulheres guerreiras, Deus. Obrigado por essas mulheres que têm enfrentado o mundo, têm lutado por seus filhos. Tem misericórdia daquelas que perderam. Sem ver seus filhos irem primeiro. Quero te louvar, Deus, pelo presente que o Senhor tem nos dado, que são as nossas mães. Que as mães dessa igreja consigam mesmo, Pai, visualizar, Deus, a maternidade como uma missão, como um projeto, um sonho no teu coração. Obrigado, Deus, muito obrigado. Quero te exaltar nessa noite e glorificar. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Dá um beijo nas mamães quando chegarem em casa, amém? Ou quem está com a mãe aí do lado, já beija a mãe, né? Se não beijar, beija o irmão aí. Imagina que é a mãe e beija ele. Testify, yeah. presencia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Mi corazón.